Estou na linha neste instante com o Fernando Lima, ele que é secretário municipal da Educação aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar um pouco sobre educação aqui na nossa cidade, no sentido de que vocês receberam aí uma grande notícia quanto ao IDEB, né? O IDEB referente aí a 2017. Foz do Iguaçu, mais uma vez, aí conseguiu uma boa qualificação nesse índice nacional? Isso mesmo. Essa avaliação ela acontece a cada 2 anos e é uma avaliação que é realizada no Brasil todo, né? Um sistema de avaliação padronizado do Ministério da Educação. E o objetivo dessa prova ou desse instrumento de avaliação é justamente ter uma ferramenta para avaliar o desempenho dos alunos ao término de cada etapa de ensino, se os objetivos da educação estão acontecendo ou não. Então, as turmas de 5º ano realizam a avaliação, 9º ano, e o 3º, né, o ensino médio, também participa dessa avaliação. E para nossa felicidade e honra dos nossos profissionais, mais uma vez Foz do Iguaçu se destacou, teve um resultado expressivo. Nós atingimos um índice de 7,2, que é uma nota alta, né, nesse padrão de avaliação, e nos colocou aí num patamar de estar à frente de muitas outras cidades do Paraná, na verdade todos os municípios acima de 200 mil habitantes, nós ficamos à frente. Então ficamos à frente da capital Curitiba, de Cascavel, de Londrina, de Maringá. Estamos aí com um índice bastante satisfatório de rendimento escolar dos nossos alunos do 5º ano. Então aqui a gente está falando da dependência administrativa que a rede municipal é responsável, que é até o 5º ano do ensino fundamental. Pois é, das 10 cidades paranaenses, né, com maior população, Foz do Iguaçu ficou aí mais uma vez na primeira colocação. A média é 7,2, mas teve uma escola, por exemplo, a Escola Municipal Benedito João Cordeiro, que conseguiu uma nota aí de 8,6, de 0 a 10, 8,6. Isso. Tivemos várias escolas com média acima de 8, né, com resultado acima de 8. A Benedito foi a que teve a nota mais alta e já tem sido histórico isso. Benedito Cordeiro, Santa Rita de Cássia, Papa João Paulo, são escolas que sempre figuram entre as melhores do município e também entre as melhores do Paraná. E mais uma vez conseguimos repetir esse resultado, né, que é a coroação do trabalho das equipes pedagógicas, da equipe da unidade escolar, do engajamento dos pais e das crianças, e também dos ajustes que nós fizemos na gestão e tudo que a gente conseguiu proporcionar nesse 1 ano e meio à frente da gestão municipal. Então, para nós é um motivo assim, de satisfação, orgulho e um indicador que o trabalho tem sido bem conduzido e que a gente precisa continuar, porque a responsabilidade agora é não só manter esse patamar já alcançado, mas também aperfeiçoar para que a gente possa alcançar índices e resultados ainda melhores. E eu me lembro que a primeira vez que Foz do Iguaçu ela alcançou assim, um destaque, né, alto aí no IDEB, foi ainda durante o governo do então prefeito Paulo McDonald Guise, né? Depois foi mantendo ao longo do tempo. Alguns dos questionamentos eram justamente isso, né? Se Foz do Iguaçu conseguiria se manter ao longo do tempo entre as cidades com maior avaliação. Na sua opinião, o que é que tem impacto maior até para que esse índice seja mantido? É questão de estrutura, capacitação dos profissionais? O que que influi nessa somatória, na sua visão, agora como secretário? É um conjunto de vários fatores, mas existem 3 que são preponderantes nesse caso, que é o investimento nas estruturas, né? Nós precisamos de espaços adequados para o professor desenvolver o seu trabalho e o aluno se sentir acolhido. Nós precisamos de investimento em recursos materiais, pedagógicos, tecnológicos, e isso tem acontecido. E nós também precisamos da capacitação e da formação continuada do nosso profissional. Principalmente, Guilherme, porque nesses últimos anos nós temos enfrentado aí um grande desafio de renovação dos quadros, né? Com a aposentadoria de professores, os nossos professores eles aposentam com 25 anos de exercício na profissão. É uma aposentadoria especial. E é óbvio que quando você alcança esse direito e esse benefício, né, você tem, cada profissional tem os seus planos particulares e acaba usufruindo do benefício da aposentadoria. E aí o desafio para nós é renovar esse quadro de professores e transmitir para eles esse legado que já foi construído até aqui, esse know-how de trabalho, enfim, para que a gente possa manter, porque senão você tem uma ruptura, né, entre o que já foi encaminhado e esse profissional novo que está chegando e precisa dessa formação e precisa se ambientar também nessa proposta de trabalho. Então, os desafios são nessas três áreas: estruturas, materiais e aparelhamento, e na formação continuada. E eu me lembro também que na primeira ocasião, né, em que Foz do Iguaçu foi destaque, nós até fizemos entrevistas aqui, na época era a rádio CBN nesta frequência, um dos destaques foi quanto à participação da família, né, em algumas escolas pequenas aqui da cidade, a participação dos familiares, isso tinha um papel direto. É por aí mesmo o envolvimento dos pais, da família, né, com a educação dos filhos ali no dia a dia, isso traz resultados positivos para esse desempenho iguaçuense também? Sim, é importante a gente mencionar isso, até para os nossos ouvintes da rádio estarem atentos e participarem da vida escolar dos seus filhos. Nós sabemos que os compromissos do dia a dia às vezes nos limitam o tempo e nós temos todos nós uma rotina bastante atribulada, mas é muito importante esse acompanhamento do pai em casa, nas tarefas ou nas dificuldades que ele identifica que o filho ou a filha tenha. E também a participação no cotidiano escolar para entender a proposta de trabalho que a escola está adotando e as estratégias pedagógicas que a escola está adotando para que o aluno supere suas dificuldades, caso tenha. E essa participação da família, ela é muito determinante nesse sucesso escolar, porque a família, ela dá continuidade em casa no trabalho que foi encaminhado na escola. E não só isso, a criança se sente muito mais amparada, protegida, acolhida, quando ela percebe essa sintonia, essa sinergia entre a presença do pai na escola e aquilo que continua dentro de casa, os valores, os princípios, os conhecimentos científicos das várias áreas do saber. Então, para a gente é importante isso, que a família seja presente no dia a dia, não só por conta da tarefa que tem que ajudar em casa, mas para que a família entenda e perceba qual é a proposta que está sendo encaminhada de trabalho e qual é o papel da família nesse processo todo. Pois é, realmente importantíssima essa questão e aquela história. A gente sabe, né, que nota é nota, índice é índice, mas realmente, né, questões como essa do IDEB acabam servindo aí como um balizador bastante importante para saber, né, se as ações estão indo aí de forma adequada ou não. Secretário Isso Fernando mesmo. Lima, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigado, um grande abraço aí para os ouvintes da Rádio RCI, um abraço para a equipe da rádio também, e estamos sempre à disposição para falar dos assuntos que são importantes para o nosso município.